chegando agora para o nosso quarto e último bloco, né? Onde vamos responder as perguntas dos nossos amigos e também deixar os palpites para o Watkins Glen da Nationwide e da Sprint Cup. Lembrando que a gente não tem truque essa semana. Bom, a gente ficou devendo algumas coisas no decorrer desse tempo, inclusive quando eu tive fora. Primeiro eu peço desculpa, né? Desculpas aos amigos que ouvem, mas infelizmente, ou felizmente, talvez. Felizmente, eu espero que felizmente, porque eu tô trabalhando pra caralho e não tô tendo tempo de participar dos podcasts, gravações nos dias certos e tal. Parece ter desculpa, mas não tá dando certo mesmo. Mas só para comentar aqui, o Flar, que é um dos ouvintes nossos, que foi o grande campeão da promoção de aniversário do podcast, ele enviou fotos para nós da miniatura que nós enviamos para ele. Eu vou estar publicando nessa edição. Poderia até estar repassando o texto que ele mandou para mim. Ele mandou 3 fotos, mas foi muito bacana. Ele mandou direto para mim as fotos e tal. Mas assim, a gente fica agradecido pela participação de todos, principalmente em nome do Vander, que ganhou. Mas eu chego até a ficar emocionado, porque o texto que ele mandou aqui foi muito bacana. Que ele é fãzão mesmo do Jimmy Johnson e ele ganhou a miniatura que era do Jimmy Johnson. Eu vou publicar a foto dela junto com as que ele tem do Jimmy Johnson. Inclusive, parece ter uma clandestina ali do Brad Keselowski ali, né, Vander? Mas eu vou postar as fotos nessa 49ª edição, então mostrando que as nossas promoções são verdadeiras, tá? Chega o presente para quem ouve a gente. Para adiantar já, outra coisa. A gente tá firmando uma parceria aí com a equipe de corridas virtuais, eu poderia dizer assim, mas vamos ser bem específicos, com a equipe de R-Racing, tá? A gente vai apoiar o Team Legend, que é inclusive uma equipe que eu fui convidado a participar. Eu estou tentando começar nesse mundo de eu não trato por corridas virtuais, eu trato por simulador. O iRacing é uma coisa fantástica. Quem puder participar aí, é um trem fora do comum, assim. Eu estou entusiasmado e impressionado com a qualidade do negócio. E o podcast True Wide já vai ter uma difusão maior participando disso aí com o Team Legend. Ainda tá faltando alguns detalhes para fechar e tal. Mas nós vamos ser um apoiador fervoroso dessas corridas virtuais aí, que eu sei que gera muito público. E a gente pretende apoiar cada vez mais. Esse é um segmento que vem crescendo, mundialmente, inclusive. Só para dar um exemplo, o Josh Berry, que correu no número 5 da Junior Motorsports em Iowa no sábado passado, ele foi descoberto pelo Junior no iRacing. Então, assim, como os simuladores vêm crescendo, e principalmente o iRacing é o maior do mundo. Então eu estou participando há poucos meses, eu entrei. Estou participando agora de uma equipe bacana, com o Thiago Arce, o Anderson Vilela, o Ellison Souza, o René Oliveira. Uns caras bacanas pra caramba aí, que vem me ensinando algumas coisas. E o podcast vai estar junto com eles, patrocinando a equipe Team Legend. E divulgando, de alguma forma, o automobilismo virtual no Brasil, que talvez está se tornando maior do que o automobilismo real até, né, no Brasil. Mas então, isso aí são alguns anúncios aí que a gente estava falando. Vamos voltar à realidade. Eu queria chamar as perguntas primeiro que ficaram pendentes das outras edições, né? Leonardo Guina, que você comeu barriga, né, meu amigo? Ô, Pedão, eu até tô procurando aqui onde que tava essas perguntas aqui. Ah, não, a do Anderson tava no meu e-mail, tá? Mas... E a do Guilherme? A do Guilherme eu já puxei aqui, tá? Já vou trazer, tava na NASCAR, Loucos por NASCAR, que é a nova comunidade, novo grupo, comunidade até do Orkut. Novo grupo que nós estamos participando, Léo. Loucos por NASCAR, administrado pelo Ricardo Figueroa, tá? Não posso esquecer disso aí. Ricardo Figueiredo, um abraço. Você que abraçou fortemente o nosso projeto aí do Trio Wide. A gente fica devendo até mencionar mais isso aí. A galera tá participando bacana. Mas então vou voltar. Vou começar pelas perguntas do Anderson da semana passada, tá, Léo? Ele até publicou no Big One Brasil, para me relembrar, mas já tinha puxado no e-mail. Ele me enviou via e-mail. E eu peço desculpas antes, que eu não pude participar da edição, eu estava isolado e aí não passei para os meninos, eu sinceramente baguncei o negócio. São 7 perguntas, inclusive. Então tá, segue as perguntas da semana. Assisti um pouco da NS e da Sprint e meu moleque já debutou uma corrida decente de verdade. Vamos lá. Reta final, o Chase vai ser formado pelos 16 atuais ou acho que alguma mudança ocorrerá? E falava da semana passada, mas vamos basear nessa. Alguma mudança, Léo, no Chase? Mas por enquanto não. Nada de extraordinário. Eu também acho que assim. Acho que, sei lá, acho que Smoke pode vencer o Ambrose, mas assim, tá meio se dirigindo pra ser o que tá mesmo. É porque quem tá andando bem tá andando dentro do top 10 aí, então não Isso, e tá extraordinário ou não? extraordinário nada. Acho Posso que o até Arik Almirola vai ser a única surpresa. uma outra peça apareça aí, mas extraordinário assim. Oh, ele foi cheio. Eu vou me contradizer daqui a pouco, quando apostarem, se alguém perguntar sobre quem vai vencer em Watkins Glen, mas isso aí é depois, tá? Como essas perguntas eram da semana passada, estou respondendo pensando na semana passada. Segunda, analisando o resultado da pista do Larson, excluindo os que ele abandonou e levando em consideração o novo formato do Chase, acham que o Larson tem alguma chance de ser top 3 no campeonato? Não. Cara, eu também acho que não. Eu acho que ele tem chance de ser top 10, tranquilo, no campeonato. Aí, terceira pergunta do Anderson. Na minha opinião, apesar da vitória, o Ty Dillon ainda está cru para a Sprint Cup. Acha que o vovô também pensa assim ou já vai querer colocar o segundo neto no ano que vem na Sprint? Se colocar, vai dar um tiro no pé. Não, não, não é o trabalho, tá, Anderson? Não é o trabalho ainda, tá? E vai ficar mais na Nationwide. Igual ele fez com o Austin. Só enfatizando, Léo, acho que vai até concordar comigo. Nunca teve queimada de etapa dentro desse trabalho dos netos do Richard. Você concorda Não, nunca comigo? teve. Nunca Concordo, nunca teve, teve. né? O Ty Dillon foi campeão da Arca, esperou o Austin nas trucks, você lembra? Esperou o Austin nas trucks. O Austin foi rookie do ano, no outro foi campeão. O Ty subiu da Arca, foi rookie do ano, no outro foi vice-campeão. Foi vice no ano de estreia e foi vice no outro. Aí o Austin Dillon foi rookie do ano na Nationwide, campeão no outro. Qual que é o próximo passo? É, o próximo passo do Austin é tentar ser o Hulk do ano na Sprint Cup. Não, mas o próximo passo, óbvio que seria fazer Sprint Cup, né? É. Então, Sprint Cup, ele não vai ser porque o Kyle Larson é um fenômeno. Mas a Dillon vem fazendo mesmo. É, o Não. Tadinho vem fazendo o mesmo, seguindo a mesma linha. Ah, é neto, é não sei o que, é, mas não, vem todo trabalhando bonitinho. Arca, KN, aprende a pilotar, vai bonitinho, faz bonitinho na Truque, todos fizeram. Faz bonitinho na Nationwide, fizeram. Faz bonitinho para subir para Sprint Cup. O Ty Dillon, com essa vitória em Indianápolis, nós estamos voltando uma semana atrás, com as perguntas, né? Ty Dillon só tá fazendo bonitinho. Com carro ruim, inclusive. Porque o Austin Dillon andava em carro melhor e não vencia. Só uma pirucada, né, Léo? Você acha que vai concordar comigo, né? É, não muito, mas o Tadinho não tá seguindo o caminho proposto, tá seguindo o que foi traçado. Então. Podemos ver Tadinho e Austin Dillon juntos na Sprint Cup, talvez em 2017. 16. Não, acho que 16 já não vai dar conta de segurar mais, Será? não. Vai, não. De 2017 para frente, tenho certeza. Não, chega uma hora que o burro não aceita mais freio, né, Léo? Tadilo mesmo não vai dar conta. Eles são muito bons. Esse que é o problema. É que a gente fica igual o Dale Earnhardt, né? O Júnior. Ai, que é filho do Júnior. Aí nós vamos ficar pegando naquela tecla. Ah, o Dillon. Porque o pai era ruim pra cacete. O pai Dillon. O Richard Childs, então, minha gente do céu. O Richard Childs foi recordista de número de largadas sem vitória. Ele só foi superado pelo Michael Waltrip. Então, é trem absurdo mesmo. De ruim que eles eram. E eles conseguiram construir dois guris vencedores e competitivos em termos de campeonato, entendeu? Então, assim, a seleção é uma evolução. Darwin, talvez, poderia estar estudando até isso aí. Mas, assim, hoje, a Richard Childress montou uma plataforma para ser campeã daqui 10 anos, talvez. Se não for com Ty, vai ser com Austin. E vocês vão ter que se dar com isso. Tá, gente? Porque são bons. Os meninos são bons. Ty, Austin, qualquer um. Todos são bons. O Austin mais regular e o Ty mais contundente. Talvez o Ty seja campeão mais rápido por ser mais incisivo. Ou o Austin seja campeão mais rápido por ser um piloto mais tranquilo. Até que se tornou o primeiro campeão da Nationwide. Sem vencer na pista e tal, mas que já tinha vencido no ano de estreia. Então não é demérito nenhum o Austin ser campeão da Nationwide. A gente não pode desfazer. E outra, a gente não pode deixar de falar que o trabalho do velho, o velho Richard Childress, vem sendo bem feito. E outra, o Richard sabe fazer piloto. Ele fez talvez o maior, se não o empatado com o maior, tá? Quem construiu o Dale Earnhardt e toda a sua imagem foi Richard Childress. Não se esqueçam disso. Analisando a média de resultados do James Buescher na Rebbe, ele perde lavada pro Bowman. Aí, ó, você tocou num ponto que a gente tinha tocado durante o podcast. Apesar de estar melhor classificado no campeonato, devido a menos cálculos, na opinião de vocês, a Haas piorou ou o Bowman é mais piloto que ele? Nós já falamos, Léo, mas você. É, nós já comentamos, nem sabíamos dessa pergunta, mas a gente já tinha comentado já um pouco sobre isso daí. Para mim, pode ser uma soma de fatores. Não vou colocar soma de fatores, não. Pode ser assim, é uma soma de fatores. Da saída do Buma, que é um piloto bem talentoso, que já estava entrosado ali com o carro 99 ali. E a equipe, com essa saída aí, acabou dando aqui uma balançada no só. Talvez essa estrutura aí acabou ficando um pouquinho para trás aí. O James Bush, eu não vou colocar que é tanto culpa dele, assim, não. Porque o James Bush não é possível que o cara desaprendeu de dirigir de um ano para o outro. Concordo, Léo. É, mas foi o que a gente já falou no bloco do Nationwide, né? É, o Buescher achou que, pelos resultados do Bowman, a equipe fosse aquilo tudo. E não era, na verdade. O Bowman é bom piloto, talvez até melhor do que o Buescher. Por isso ele deve ter levado a equipe a um nível melhor. Mas teve aquele boom de pilotos da Toyota, incluindo o Bowman, que o Bowman foi alçado à Sprint Cup, está correndo até hoje. E o James Buescher falou, opa, vai pintar uma vaga para mim, vou para Haas, talvez eu vi, vou para Michael Waltz, sei lá, e blá blá. Então, não é que a Haas era a última bolacha do pacote, mas a Haas é um trampolim para pilotos da Toyota. Talvez nisso o Buescher achou mais interessante do que esperar na Turner do sogro, fazer Nationwide completa na Turner e tal, sei lá. Também ele ia pegar Kyle Larson e Kwiatkowski, e eu nem vou comparar o Kwiatkowski com o Buescher, porque eu acho que não é compensa antes, e você vai ficar bravo comigo O crime não compensa. aí. Aí ele pergunta, Quinta. Isso, vamos lembrando que é depois de Indianápolis, tá, gente? Landon Castle com o 1000 de JD. Essa eu queria responder antes, porque eu li no e-mail. Landon Castle com o 1000 de JD à frente de um carro da Turner no campeonato. Ele tá falando do Kwiatkowski, tá, gente? O carro da Turner. E ninguém dá um carro decente para ele. Aí ele pergunta, por que o Landon Castle não tem um carro decente? Aí eu já tenho a resposta. Se eu fosse o Derek Roush, contrataria ele de olhos fechados para 2015. O que acham? Ô, Léo, posso responder? Pode, claro. Tranquilo, né? Tranquilo, pode pular isso aí, pode começar a responder. Anderson, vamos separar as coisas? Vamos separar bem as coisas? Vamos separar bem separadinho para você, assim. Eu sei que você acompanha a NASCAR há pouco tempo. Eu sei que você é fã do Nelson Piquet. Então você tá batendo na tecla desse carro da Turner por causa do Nelson. Esquece o Nelson da sua cabeça. Busca o Reed Sorensen, o Jason Leffler e traz para esse carro da Turner. Tá. Aí você pega o Landon Castle e coloca ele no carro do Chase Elliott agora. Anderson. Tá, beleza. Quem tem que andar na frente, Anderson? Anderson Leonardo. Não, o Anderson. Tô chamando o Anderson. Bom, você pode responder pelo Anderson. Ah, então, viu? O Lando Cast tinha que andar na frente, né? Não, lógico, com certeza. Então, ele não andou, né? É, Num você carro tá certo. da Júnior, né? Então, Anderson, responde a sua pergunta. O Lando Cast andou no número 5, que era da Hendrick. Da Hendrick. Não era da Júnior, não, tá? Não existia Júnior, meu amigo. O Lando Calrissian andava no 5 da Hendrick e não virou nada. Por isso que ele foi pro limbo. Hoje ele tá andando de JD porque ele não virou nada na Hendrick, meu amigo. Então você tem que ter opinião disso aí, primeiro. Carro da Turner, nós tivemos Reid Sorensen, nós tivemos Jason Leffler, nós tivemos um monte de cara. Antes de ter Lando Calrissian no carro da JD. Então você para de pegar no pé do Kwiatkowski. Porque talvez Ah, bom, o Piquet tomou o pau do Blizz, então não interessa. Mas isso. LandoCast não é parâmetro. O carro da JD é bom. Se botar o Piquet vez lá nesse carro, andasse na frente de um carro da Turner. Mas, né? A Turner sabe o carro que dá, né? Tanto que se nós formos comparar agora os números do Piquet com o do Kwiatkowski, o Kwiatkowski está na frente, porque eu já fiz essa conta. Então, Anderson, esquece, tá? De ficar buscando remédio na onde não existe, tá? Não é o Kwiatkowski que tá mal, não. Já respondi a sua pergunta. Se o seu fosse o Jack Roush, meu amigo, e contratasse o Landon Castle, Você ia continuar igual o Jack Roush. Pobre, fudido, caçando patrocínio. Vai atrás de piloto novo, que já deu o que tinha que dar. O Roush tá certo. Lando Castle tem que reestruturar. Já foi piloto de Sprint Cup, tem que correr atrás de fazer trabalho. E esse carro aí não mostra nada pra ninguém. Jack Roush poderia buscar uns caras mais... É que a Ford tá uma merda também, né? A Ford tá uma lástima, meu. Tá uma dica do caramba, triste. Ford. Não, tanto que eu tinha cantado a pedra da Woody Brothers, né? Que ia ser o Blaine, né? Mas eu não sou jornalista, não sou bom, tal, tá? Sou ruim, sabe? Tá, a Ford tá complicada, a Ford grande. Não, o Roush tem que ficar na dele antes, quietinho. Lando Castle já trabalhou em equipe grande, cara. Então, não é o negócio dele. Ele tem que trabalhar demais em pequena. Vou ser bem claro pra você. É a mesma coisa que o Piquet tá fazendo agora. Andando de Humphrey pra fazer um nome. Porque o Piquet refugou 51. É, refugou, né? É, A gente tem que ser sensato também, né? Vamos falar disso na hora que a gente deu o entrelist, né, Léo? Mas ele refugou o carro. A sexta pergunta é... Tremendo! A sexta pergunta é... Sabem como é o contrato do Stenhouse com a Roush? Acho que o rapaz se perdeu ao namorar a musa. Ele corre isso de ficar a pé para 2015. Rapaz, eu comendo a Dani que eu não fico a pé de jeito nenhum. Só isso que eu falo. Tira as crianças da sala, né? Tira as crianças da sala, que agora o Pedro Mugar está mais aflorado. Alguém vai andar de carro. Se não for o Rica, a Dani que anda. O cara não vai ficar a pé por causa da namorada, rapaz. Você é doido? Não, o contrato dele é longo. Eu não tô enganado, é até 2017. Pra Sprint Cup. Inclusive já renovou patrocínios. E os patrocínios que o Edwards deixou foram pra ele. Isso era notícia da semana passada, tá, Anderson? Não é dessa semana, não. Aí ele fala, apesar de o Craston não ter conseguido classificar a Hab, que é a equipe do Buescher, e da Milka Duno agora, para a Indy na Sprint Cup, acho que a empreitada é séria ou vão tentar dar passo maior que a perna e ficar como a Swan, por exemplo? Pode responder essa, Léo. Não, viu? Não é, não. Pode... Tem que tentar, né? Tem que tentar algo diferente... Querendo ou não, pode ser uma tentativa de arrecadar um pouco mais de dinheiro para injetar na própria equipe na National Ad. Então, não vejo nada de anormal aí, não. Não, eles não vão subir, Anderson. A Toyota apoia o time, entendeu? O dinheiro que eles estão tentando subir é da Toyota. Não é para ser uma nova Swan, não é para ser nada, é pro time crescer. A Hab vinha e vem muito bem na Nationwide. Inclusive vai trazer a Milka Duno, então. Eles estão expandindo. Aí eu vou baixar agora para as perguntas dessa semana, já, Léo. Do Guilherme. Do Guilherme Goro Martins. Inclusive você deixou perguntas dele para trás na outra semana, Léo. Cara maldoso. Você respondeu as do Ricardo? Desculpa, Guilherme. Figueiredo? Ah, eu respondi só as do... A 48ª, eu respondi só... Tinha duas daquele menino lá no... Como é que chama? Aquele menino que tá lá na NASCAR Home Track, tá? Respondi duas deles só. Ah, do Eduardo. Tá, tudo bem. Do Eduardo Antunes. Do Gabriel Almeida, lembrei. Ah, sim. Então, não, o Ricardo Figueiredo, que é o patrão nosso da Loucos por NASCAR, fez duas lá, mas eu vou até passar porque já perdeu o time, que era sobre o Dash for Cash, e a outra era sobre o Edwards, se não for para Gibbs. Até tem time essa pergunta, né? Se não for para Gibbs, o Carl Edwards, Leonardo Guimarães? Ele pode ir para Marco Osborne. Para mim também, mesma opinião. Então, estamos respondendo. Aí o Guilherme perguntou o seguinte, falou sobre a Ford, que foi uma péssima atuação. Aí ele pergunta, potência do motor favorece no traçado de Indy ou o que acham? Até o Montoya, que nós não conversamos sobre, mas ele não tava dizendo. A potência do motor favorece, hein, o traçado, porque o carro tem que ter muito torque para sair das curvas, que são umas curvas que elas vão exigir bem muito do. Porque na saída da curva, ela tem que sair da curva, já sair e ter uma longa reta, então tem que empurrar muito. Então, com certeza. Sim, é o que eu vou até falar sobre. O motor é o mais importante. Sobre o Watkins Klein. Aí ele pergunta: Ambrosio fora ou ainda é rumor? Na semana passada. Ó, da semana passada pra cá, eu já coloco aí, ó, 70% que ele vai aceitar o convite, sim, e vai voltar pra ver hoje. Deixa eu voltar aqui na página aqui que eu tô fora aqui. Meu Deus do céu, perdi as perguntas. Meu Deus do céu, santo Cristo. Bom, agora faltou, acho que uma pergunta aqui que eu tava respondendo o próprio Guilherme. Eu achar. Não, agora perdeu. Cacilda. Continua o podcast. Pera aí, gente. Não vai embora, não. Tem outra pergunta dele. E mais uma dele. Fala pra mim, por favor. Porque eu acho será? Que eu conheço dele. Não, aqui não, perdi. Tá aqui, ó. Ó, será agora o candidato nesse novo formato de Chase? Ele tá muito regular. E pra mim, vitória mesmo, só na última prova do Chase é primordial. De resto, é ser regular? Bom, já respondendo, já sim. O negócio no Chase agora é ser regular. O cara pode terminar em segundo todas as corridas até Homer. Mas a de Homer, ele pode terminar em segundo também. Mas deixa que os outros concorrentes dele sejam atrás dele aí. Justo. E o Gordon, claro, com certeza, é um grande favorito para ser campeão esse ano. Nossa, eu queria ler a pergunta, porque o Jeff Gordon para mim não é candidato, tá, Guilherme? Desculpa. Tem mais uma nessa página aí, Léo? Tem uma do... Bom, deixa eu ver aqui, Ricardo. Do Ricardo Figueroa? É o patrão, o Ricardo Figueroa é nosso patrão agora da Loucos por NASCAR. É, o Ricardo Figueroa é o patrão do Loucos por NASCAR. Ele fala assim, ó, hoje depois de tantas corridas e já nas portas do Chase, quem serão o Final Four lá em Roma se disputando o título? Complicado falar. Mas eu creio que seja Harvick, Dylan Hart, Jimmy Johnson e Kyle Busch. Nossa senhora, você tá doido. Treme, Pedro Mugar. Kyle Busch. Jimmy Johnson, Dale Jr., Joey Logano e Brad Keselowski. Eu também. Não, você não pode voltar atrás mais, não. Agora acabou. acabou. Você já falou uma vez. Falou. Falou, tá falado. Vamos lá. Agora vou terminar. Na Home Tracks, o Eduardo não participou. Não, tá esperando a participação dele. Tem mais. Não, eu tenho no Loucos aqui e tem no Big One Brasil. Aí no Big One Brasil, eu vou começar pelas do Guilherme e depois eu vou voltar no Anderson. Então vamos lá, o Guilherme participou no Big One, brabo, porque nós não respondemos semana passada no podcast, né, Léo? Tá omitiu, ele tá bravo, disse que se omitiu. Mas vamos lá. Ele faz comentários aqui, tal. Harvick acertando a mão do carro cada vez mais. Tá, vamos lá. Deu Júnior só me detonando no bolão. Mas ainda acho que ele se abraça com o buchinho no Chase embaixo do guarda-sol na praia. E vejo o Harvick acertando a mão do carro cada vez mais. O que acontece nesta equipe que somente 41 está andando bem em algumas provas E o quarto que parece ser o chefão do Quarteto Fantástico. Tá perguntando sobre Stuart Reich. Quem vai, quem fica, quem vai morrer. Ah, então, essa equipe aí da Stuart Haas aí, parece que tá, parece que o chefe é o que menos manda aí. Tem a menina bobinha, né, que a Danica até que tá andando muito bem esse ano, tô gostando de ver a Danica esse ano, mas infelizmente... Mas infelizmente a Danica ainda tá longe ainda de vencer uma corrida. Fala isso. Não, mas ela tá melhorando. Ela fazia top 20, agora a gente tá fazendo uns top 15, tá melhorando. Tá melhorando. Lá pra 2020 ela vai ganhar uma corrida. Olha, ela vai ganhar uma corrida então. Ela vai ganhar, mas em 2020 ela ganha talvez. Isso, que eu queria. Então assim, tá interessante aí. E o dos quatro carros aí, o que vai lutar pelo título aí com certeza é o 41 e o 4, mas que deve chegar na decisão mesmo é o 4 aí, o resto é... Vai só cumprir tabela até o final do ano. Ah, só tem que responder mesmo essas perguntas aí. Sobre a Stuart Haas, Guilherme. Bom, eu não entendo o que você espera de mim, mas acho que você gosta de mim demais, né? Vou ser sensato. Nenhum carro chega em Miami para título. Eu acho que Harvick deve chegar até a terceira etapa do Chase, mas não chega para Miami. Buchão, sem chance. Tony Stewart, talvez até classifique para o Chase, mas difícil de classificar. É uma vida nova. O Tony Stewart passou a ser chefe, passou a gostar de outras coisas. Tá até comemorando, até vamos falar dessa data hoje, Léo. A gente tava deixando para trás. Fez um ano agora que o Tony Stewart tinha quebrado a perna naquele acidente terrível e tal. E ele foi fazer o quê? Foi lá correr na mesma corrida que ele quebrou a perna e quase morreu. Então o Tony Stewart tá feliz da vida. O negócio dele é ser patrão e ele não tá preocupado também. Nem tem que se preocupar, ele é tricampeão da NASCAR. Correu pra cacete na Indy. Eu, se eu fosse o Tony Stewart também, eu falava, vai se fuder todo mundo. Tô nem aí, o Kurt Busch, Kevin Harvick, a Danica Patrick são meus funcionários, eu tô preocupado? Ah, tô nem aí, meu amigo. Vou tomar cachaça, vou correr de carro, sei lá. Mas o Tony Stewart tá vivendo igual eu vivo, mais ou menos, então não sou rico, tá? Inclusive sou pobre. Tô dando uma cerveja só. Mas não corro de carrinho, igual ele corre. Mas assim... Então, acho que o time dele tá muito bem, mas não vai chegar para título. Esse ano não vai, até porque o time dele já é campeão com ele mesmo. Mas o Kevin Harvick é um problema. Mas eu acho que não vão dar certo as coisas para eles, porque estão quebrando. Da mesma forma pro Buchão. Então, acho que não vai dar certo e o Tony Stewart não vai classificar. Então, segmento de 41, Guilherme, e 4, 14... Esquece, meu amigo, não vai dar. Você ainda falou de Deus Júnior com Buchinho. Eu acho que você está enganado num quesito. Deus Júnior vai chegar, tá? Desculpa, ele mas... consegue. Vai chegar. Vai chegar, sim. Vamos lá. Segunda pergunta do Guilherme. Desculpa. Segunda pergunta do Guilherme. Talvez na única prova que a Danica teria chances reais até agora de um top 10, jogou no lixo com aquela barberagem. Podia ter tirado o pé, entrado no box e mais tarde recuperado a volta. Tinha um carro forte a tarde toda. Qual a validade dela na NASCAR? Bom, então vamos lá. Danica, bom, eu achei... Eu até não entendi a pergunta, você tá falando agora de pouco? É. Que, acho que não foi isso não, Guilherme, mas continua. Responde, então. Então, eu vi o acidente dela assim, ó, dessa forma. Ela tirou o pé de onde que ela tá, o ângulo que ela já tava já, Foi difícil, porque ela foi já empurrada pro muro, ela é jogada pro muro, né? É, não, então, é isso que eu acho que eu tô entendendo, que sim, ela, primeiro, na minha opinião, o que eu vi, ela tocou no muro sozinha, eu vi. Eu vi isso, tocou no muro, depois ela seguiu, aí o carro fumou, aí, cara, tava conversando com o chefe de equipe, com o spoiler, os caras falaram, segue, quando ela tava indo, estourou o pneu, cara, normal. Pra mim, podia ter sido com o... Bom, podia não, né? Foi com o Jimmy Johnson, né? É porque foi com a Danica, é mais... Meio do que o Jimmy Johnson. Tem que ir mais devagar. É, a Danica tem menos título, faz a mesma cagada que o Jimmy Johnson, nós vamos cobrar quem? A Danica, né? Não vamos cobrar o Jimmy Johnson, né? Tem 6 títulos, né? Então, normal pra mim... Pra mim, normal, Guilherme. Nada a ver, velho. Agora, se perguntou qual a validade dela na NASCAR, aí eu vou passar pro Leonardo. Qual a validade da Danica na NASCAR? Com a chegada da Milka Duna agora. 5 anos. Agora tem mais uma ainda pra ajudar. Ah, tá. 5 anos de Danica na NASCAR? Ah, bicho, eu acho que é isso aí. 5 anos. Mesmo ela andando forte... Até porque ela vai ter que parir e tal. Amanhã, você sabe como você funciona, né? Amanhã é doiosão lá, tá? Comendo garfo e cuspindo palito, tá? Uma hora o bebê tem que nascer, né, cunhado? Se não for o Rick Stenhouse, vai ser eu. Faço um fim na Danica rapidão. Uma hora vai nascer. Uh-huh. É, ué, eu vou enchar de ano que vem e falar, Danica, vem cá. Agora vai ter um brasileirinho, tá, porra. Não, brincadeira. Mas é, assim, não é validade. Ela é a primeira mulher que topa fazer temporada completa, mais de uma, já tem os melhores resultados, entendeu? Ela já é pioneira no negócio, Guilherme. Não é essa cobrança toda. Tem que levar, bicho. Entendeu? Tem que ir, ela tá fazendo o trabalho dela, ué. Tem que esperar, não tem validade. Tem que ter talento, eu acho que ela tá só evoluindo. E eu acho que é o seguinte, que se ela não vencer corrida esse ano... Vários carros diferentes no top 10 e andando na frente. Muitas estratégias. Será que já estamos vendo um pouquinho de desespero pelas últimas vagas do Chase? Pode ser sim, claro. Eu acho que não. Eu acho que... Corrida. Acho que ninguém tá botando o negócio. Eu acho que depois de domingo agora, a gente vai ver quem tem... Como é que é, Léo? Garrafa pra vender, né? Quem vai ter garrafas para vender? Pessoal, já perguntei isso há algum tempo, mas após tantas provas, podemos ter mais opiniões sobre a Gibbs? Curto a tocada do Kenseth, mas vejo ele lutando por top 10 para se manter na pontuação. Já não sei se é tão negócio assim para o cachorro louco ir. Bom, o Kenseth eu não conheço, né? Desde os primórdios, vamos falar assim. O negócio do Kenseth é regularidade. É que ele fala assim, que já não sei se é um negócio para o cachorro louco ir para o quarto carro e vocês. Bom, realmente, uma equipe receber um quarto carro é sempre complicado. Igual o exemplo mais claro disso é esse último Haas Racing, né? Que o ano passado foi todo criado uma euforia. O Kenseth falou, o Stuart batiu o pé que não, vou ficar com dois carros, quero dois carros. Abriu um terceiro, abriu um quarto carro e tá vendo aí, ó. O time tá completamente perdido. O time da Stuart Live aí. Tirando, claro, que tem um único ponteiro aí que tá mais centrado. O único que tá mais centrado aí, que é o Kevin Harper, né? Então, digamos que isso seja um espelho da Gibbs aí. Que um pode destoar aí, um vai destoar e um vai estar mais focado. Então é complicado sempre quando tem uma quarta operação. Agora já quando você olha para uma Hendrix, você já vê tudo já organizado. Aí já é outra história. que a Hendrick está em outro patamar, a Hendrick está um nível acima de todo mundo, vamos falar assim. Pedro? Wenhou. É, então. Cara, quarto carro da Gives é curioso para mim. Eu não vou criticar, Léo. Eu quero ver para crer. Se for mesmo para vir, quero que venha. Mas eu já sei quem vai comer a barriga depois. Hamlin e Kyle Busch vão ser os... Bob Labonte, que a Gibbs fez, e deu gesto da vida aí da Gibbs. Não vão ter valor para a equipe depois. Sendo que nenhum dos dois são campeões, né? Então... A Gibbs vai fazer um esquadrão de campeões e vai chutar quem não foi campeão e vai trazer profissionais experientes. Trocando, na verdade, né? Na última, quero colocar uma situação sacanagem. Na última pergunta do Guilherme. Quero colocar uma situação sacanagem com o Chase Elliott. Baita trabalho dos caras, daí o Dodói da Nascar, agora que tem 3 vitórias merecas, tá se achando na bolachinha, vai lá e tira o chefe do guri, que tem um mega futuro pela frente. Isso que eu chamo de chefe recalcado. Ok, faz parte do show, a renda que tem disso. Mas por que nunca tiraram o chefe do DJ e veio essa Hendrick? É uma maldita mesmo, isso. Guilherme, cara do céu. Léo, posso responder essa? Pode, perdão. Cara, eu gosto do Guilherme demais, velho. Guilherme, eu sou mais do que... Eu acho que sou amigo, velho. Nós temos que tomar uma cachaça junto, ó. Nossa. É... Fico bravo quando você manda as perguntas dessas, cara. Bicho, o Greg, velho. O Greg Reeves é... É funcionário do carro 48, cara. Não sabia disso. Desculpa, cara. Tô até, acho que... acabando com o sonho seu. O Greg Reeves era funcionário do carro 48. Ele era... subalterno do Chad Knaus, cara. E aí tem um chefe de equipe, ele é chefe dos mecânicos. Exatamente. Ele é chefe da parte mecânica do carro. Exatamente, Léo. Obrigado. Então, o... Guilherme, ele só tava fazendo um estágio no carro do Chase Elliott. Ele nunca foi funcionário da Junior Motorsport. E outra, não sei que você tá bravo. Porque se ele fosse funcionário da Junior... Ele era funcionário de quem, meu amigo? Pro carro de quem que ele tá indo? Pro carro do patrão, cara! Você tá pensando o quê, Guilherme? O Chase Elliott é funcionário do Dale Earnhardt Jr. na Nationwide. E o Dale Earnhardt Jr. é funcionário do Rick Hendrick. E o Chase Elliott é assinado com o Rick Hendrick. O Greg Reeves não é nada mais, nada menos do que um bonequinho nesse tabuleiro de xadrez aí, meu amigo. Mas, acalmando você agora e você não me deixando nervoso, tudo isso que você escreveu pra mim, eu vou ignorar, tá? Não tem nada de dodói, não tem nada de chefe do guri, não tem nada isso de show. Dale Earnhardt Jr. é patrão na Nationwide. Patrão, dono da equipe. Chase Elliott é funcionário dele. O Greg Reeves é funcionário do Dale Jr. e trabalha pro Chase Elliott a mando do Dale Jr. Entendeu? Na Hendrick, o Greg Reeves era funcionário do Hendrick, mandado pelo Chad Knaus, e trabalhava para o Jimmy Johnson. Tá entendendo, Guilherme? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tinha mega futuro, não tinha nada. Conversa fiada. Podia botar o Chad Knauss pra... tirar o chefe do Deu Júnior e botar o Greg Reeves pra... pra crio do Deu Júnior. Mas vai mexer por causa de quê? Time do Chad com o Deu Júnior, do Jimmy Johnson. Chad com o Jimmy Johnson, você mesmo vai responder pra mim. Quantos títulos? Quem ganhou mais vez seguido? Quem que vai superar Richard e Dale Earnhardt Sr.? Guilherme, você viajou, desculpa. Acho que resumiu, né, Léo? É, mas é isso aí mesmo. O Greg Reeves é um funcionário, é funcionário da Anchor. Ah, só para informar também, Pedro, uma parte aí, a Junior Motorsports, ela foi dada pro Denhard Jr. como forma de pagamento. Então, assim, a Entix tem parte era, também é, da era as operações da... Então... Na verdade, era assim. Tipo, para explicar ainda melhor pro Guilherme. Guilherme, quando o Kyle Busch corria na Nationwide, na Busch, antigamente, com aquele carro número 5, era da Hendrick. Se você não participou, mas você vai poder pesquisar, vai ser fácil. Entendeu? A Hendrick tinha operação na Nationwide. Da mesma forma que a Richard Petty tem hoje. E a Richard Childress tem, entendeu? O que aconteceu? Exatamente isso, Leonardo. O Rick Hendrick falou, Deus, Júnior, vamos contratar você. Ah, o Júnior, ah, tá, beleza, vou contratar eu, tá, tô... Contrato. Aí falou, não, mas vamos fazer o seguinte. Essa equipe aqui que nós tem de Nationwide, de Busch na época, né? Que era o carro 5, era... Era o 5... Tinha mais outro carro, que era a Carniça lá. 8? Não, 8 era da... Acho que era o 5 mesmo, só corri. Era o 5 mais um, eu não esqueço, não lembro. Falou, nós temos essas carniças na garagem aí, você quer pegar? Falou, ah, dá aí essa porcaria que eu vou virar dono de equipe. Pegou essas coisas aí. Né, é, 5,88 aí, pegou o Brad Keselowski, o Landon Cassio, né, Anderson Barbosa. Que você perguntou do Landon Cassio, o Landon Cassio correu de Hendrick Jr., e aí pegou, falou, ah, vou ser dono dessas porcarias aí, sofreu pra cacete. Fez um monte de piloto que não virou nada, só o Keselowski. Ruim pra cacete na época também. Mas, né, Léo, é isso aí. Então, Guilherme, o cara é funcionário da Hendrick, não é funcionário do Júnior. É, ele é funcionário do time todo ali, do envolvido ainda. Então não tem nada de demais ali não. Nada de diferente aí não. Vamos lá, seguindo. É, essa era a última do Guilherme pra essa edição. Aí tem uma editada, tá, Leozão? Aham. Uhum. É, que você vai adorar. Eu acho que essa aí é especialmente pro Léo. Eu acho que o Guilherme até ele pensou pra fazer. O Léo, inclusive, tá com sono. Tá cansado. Que ele trabalha amanhã, 5h50. Ele já tem que estar na firma. Leonardo Guina. Editado. Não pude deixar de editar para perguntar sobre o sorveteiro. Espero ter dado tempo. Deu tempo, Guilherme. Então, é o seguinte. Olha, ele usou um termo pejorativo. Eu vou falar com as palavras do Guilherme. Então, é o seguinte. O bosta do Works rechaçou o carro 51 em entrevista, dizendo que não iria pilotar carro podre e agora pega simplesmente a reba do carro 77. a cara não dá para entender. Alguma tentativa de votar ou só folga do Rally para caçar umas moedas? Grande abraço, Léo. Fica brabo não. Sei que você ama a Hendrick e fica chateadinho. Mas esse ano o título vai para a Penske. Toma, Leonardo Guina. O título é da Penske. Então, ainda fala que a Penske vai ser campeão. Mas fala pode do sorveteiro ser, agora. Joe Logano. Sorveteiro. Joe Logano? Oh. Meu Deus do céu. Pode ser. Eu vou gravar essa edição. Bom, já tá gravando. É, está gravando, infelizmente. Bom, essa declaração do carro 51 aí é meia, sei lá, meia antiética da parte dele, sei lá. Mas ele falou. Mas falou, né? Falou. Falou, que, falou. Que 51 ele não queria. Vai pegar um carro, vai pegar o carro 77. Não, que perto mal... do 51, esse carro 77, nem minha cadela mandava. Porque esse carro 77 aí, se eu não me engano, eu vou até encontrar. Não precisa. Eu tenho de cabeça, Léo. Não precisa encontrar nada, não. Esse carro 77 do Andy Humphrey, é a simples carniça que tem. Ele tentou 20 corridas, ele classificou em 4, ele qualificou em 13 e desistiu em 2. Nas 4 que ele entrou, o melhor resultado dele foi, acho que 36º, até esqueci. 33º. 33º, obrigado. Dave Blaney tá nesse carro. Gente, desculpa, eu só não quero ser... eu não sou jornalista, foda-se também. Tô nem aí. Mas, assim... Cara, se esse carro fizer de 30º pra frente, tá muito bom. Só que tem uma coisa. A gente tá... Ele tá perguntando do Nelsinho, Léo. Então, você não mija na árvore, não. O que você fala do Nelsinho rejeitar um 51, que hoje é um carro de top 25, pra montar no 77 um ano depois? Ah, é o que ele só fez na NASCAR até agora, né? Idiotice. É idiotice fazer isso que ele fez, pegar o carro 77, a não ser que a equipe falar que vai dar um super carro pra ele, que eu não... A equipe mal tem dinheiro para poder dar um super carro, mas você chegar com muito dinheiro mesmo para investir, para ter um carro bom, para fazer um top 20, um top 15 aí, ou dentro das possibilidades da corrida, acontecer bastante acidente aí, mas assim, não sei, o que fez ele levar a escolher esse carro 77 e não em 51, o carro 51 já é um carro, já, digamos que já é um carro que já está sendo produzido, é um carro que já tem as evoluções já do ano, é um carro que já fez uma etapa em road course, então o carro já tem alguma coisa preparada, já tem um chassi montado, um chassi pronto, e já o carro 77 não, o carro 77 é simplesmente uma carroça, né? Tanto é que é uma carroça que eles nem levaram o carro 77, não foi nem levado para Sonoma, nem Sonoma o carro apareceu. Só para ter uma noção aí de como é o carro 77 aí. Então assim, o carro não andou ainda em missa esse ano. O carro 51 não, o carro 51 já andou em missa esse ano. O Logan fez uma boa corrida. Então foi mais uma idiotice aí do Nelson aí. Aí no final ele pergunta aqui se é tentativa de voltar ou é só fogo de... Só fogo, só pra ser visto tampa buraco pra pegar moedas pro Rally. Pra mim é só fogo de palha só, e creio que ele tá bem lá no Rally, fazendo boas corridas, se não me engano, acho que tá até disputando pelo título, até em segundo, eu não lembro direito. Ah, eu até li a matéria faz uma semana, duas semanas. É líder. Ele é líder, né? Líder do Rally de Sorvete. Do Globo Rally lá. Mas assim, ele. Isso aí é só pra pegar um dinheirinho só. Pra ser pesado lá. É, só pra capturar um dinheirinho só e boa também. Mas o que ele fez aí foi mais uma idiotice que ele fez carreira dele na NASCAR. Pedro? Então, cara, Guilherme, eu discordo do Léo em algumas partes. Eu acho legal a volta do Nelsinho. Eu acho errada a volta aqui, o jeito que voltou. Não era pra ser de sprint cup, não era pra ser nesse carro desse cara, entendeu? Porque é o seguinte, por tudo isso que nós sabemos, o Nelsinho rejeitou o carro de uma equipe que hoje está andando bem, com o Justin Allgaier, que tinha muito mais bagagem com ele de Nationwide, inclusive. Correu na Penske, entendeu? Então, o Nelsinho, eu gosto dele. Tem muita gente que acha que eu não gosto. Eu gosto dele, eu critico ele porque eu gosto. Inclusive, o Léo sabe disso. Até eu posso falar que eu sou fã do Nelsinho mesmo. Só que eu não sou idiota, entendeu? Então, a pessoa ser fã e ser idiota é uma coisa. Eu sou fã do Nelsinho, eu adoro. Eu achava que o Nelsinho ia ser o cara brasileiro que ia reestruturar a Fórmula 1. E a gente tá vendo o que tá acontecendo hoje. Bom, o Léo conhece eu desde a comunidade lá no Orkut, lá do inferno. Lá das cinzas, das trevas do Orkut, lá. Então, Guilherme, é o seguinte, cara. O cara só faz merda na carreira dele, bicho. Não tem como apoiar um cara desse. Porra. O cara tá nas truques, tá bem e tal. Vai, corre pra título. Não, vai pra Nationwide. Beleza, achei bonito. Ah, vai subir e tá, tal. Virou bosta nenhuma. Em vez de o cara falar, não, vou. Tá, vou fazer Nationwide de novo, vou botar em truque, sou. Não, o cara muda o foco da carreira dele. Vou para Rally do Sorvete. Aí chega lá no Rally do Sorvete, tá? Ganhando medalha. Agora eu vou fazer Sprint Cup no carro do Humphrey, velho. Bicho. O cara que deu uma entrevista aqui no Brasil falando que o carro 51 era porcaria, correndo nesse 77. Opsi. E outra, o problema maior não é o que o Nelsinho faz na pista. O problema maior é que na hora que ele chega na pista, tem que vir um Howler carregando o carro dele e o outro vem o ego dele atrás, entendeu? Porque ele acha que ele é maior que o pai dele, talvez, que o Fittipaldi, que talvez até que o Dale Earnhardt, que o Jeff Gordon. Ele tem que entender que ele é o Nelsinho. Se ele sentar nessa porra desse 77 e entender que ele é o Nelson Piquet, fudido, que rodou lá na Singapura pro Alonso, que teve que enviar a fiola no saco, correr atrás de correr no automobilismo norte-americano, se fudeu, deu uma cara tapa, deu a volta por cima, venceu corrida, virou homem. Agora correndo no rally do sorvete lá. Pra isso, senta no carro 77 e corre, meu amigo. Pilota essa porra. Nem que faça start and park. Mas ninguém vai esquecer que você refugou o 51. Tinha que ser mais humilde, entendeu? Agora sentar no 77 não vai voltar atrás. Mas faça um bom trabalho então, meu amigo. Se fosse largar, porque esse carro nem largar não largaria se tivesse outro, eu acho. Com Piquet, com Boris Sede, com Ronfelos na boleia. Não importa, quando o carro é ruim, é ruim. Agora, que demônio que essa Works está arrumando aí, eu não sei. Às vezes comprou um carro da Richard Petty lá, bem bom, né? O cara faz top 20 aí, eu vou calar minha boca, mas não é. Então, Guilherme, é isso que é um negócio, entendeu? Eu adoro. Eu sou fã mesmo. Eu apostei que esse cara ia ser o campeão de Fórmula 1, cara. Mundial, campeão mundial de Fórmula 1. Eu apostei no Nelsinho. Rapaz, quando falou que o Nelsinho tá correndo de NASCAR, menino da porteira, eu já amo o NASCAR. Você tá doido? Falou, tem o Nelsinho que correndo lá. Eu falei, agora é que mesmo que eu tô comigo. Mas Ah, é um amor e ódio eu tenho por Nelsinho, é um trem estranho mesmo. Cada vez mais que eu falo do Nelsinho, eu perco 1.000 followers que eu não tenho lá. No... A Lívia já não me segue, que eu adoro a Lívia. Bom, o Luiz fez um favor de não me seguir. E sei lá, quem gosta do Piquet também não me siga, então, porque eu reclamo. Mas eu sou verdadeiro, eu falo a verdade. Porque no NASCAR não é lugar de playboy, não. É de macho. De cara homem. De Tony Stewart, que vai lá e quebra a perna e volta pra correr. Não é de Nelson Piquet, que fica fazendo festinha em piscina, não. Pegando carrinho de... Vai lá e corre nessa porra. E o Miguel Paludo é outro, que tem que começar a dar cara a tapa. Mas eu gosto do Paludo porque ele tá quietinho. Paludo te amo. Já passou da hora já. Não, não, Paludo não. Paludo tá vivendo a vida lá nos Estados Unidos. E ele vai correndo que vem. Fica tranquilo, Leozão. Você tá nervoso com o Paludo, tá? Tô Mas não. eu tô chateado com o Paludo. Não, tomara que ele não escute isso aí. O Paludo pode. Preciso que o Paludo escute, inclusive. Paludo, vai lá correr de KM, de arca truque, de arca CRA, de arca do cão. O que tiver pra você correr, corre, Paludo. Aparece na pista, velho. Tem que estar na pista pra ser reconhecido. Tá, meu amigo? Tá? Então, vamos lá. Então, Guilherme, nós encerramos aqui. Eu vou puxar só. Tô devendo alguma pergunta, eu acho. Tô puxando aqui pra ver se tô devendo, tô devendo, tô devendo, tô devendo. Não, tá faltando o Duarte Barbosa. A de cima do antes, é verdade. Nossa senhora, de cima do antes. Ah não, é só três. Ou quatro, ou cinco. É 9. Jesus. Vamos lá então. As novas do Anderson. Bom, ele mandou um abraço, tá, vai gastar tempo, ele sabia. Truque Series. Na opinião de vocês, a Technical de produção deixou de ser um time favorito ao título? A que se deve isso? Rápido. A Turner não caiu de produção, mas a queda dela de rendimento não é talvez o equipamento. Para mim é um pouco é piloto sem tanta experiência. Acho que o maior exemplo disso é o Ron Horner Jr., que está conseguindo fazer um bom trabalho com o Truque, que talvez não é o melhor, mas ele com o talento dele aí está fazendo um ótimo trabalho. Então, eu acho que é a soma de fatores. Eu acho que a Turner caiu sim de produção e a Toyota cresceu. Daí a Chevrolet não estava andando bem e a Turner tem como melhor piloto o Ron Horner. Querendo ou não, ele é foda. Segunda pergunta. É fato que a NTS evoluiu muito esse ano na Truck? A que se deve isso? Principalmente ao desenvolvimento de 2012 e 2013 pelo Hornaday? Ou pela saída do Newberry Astra. Vamos colocar aqui 100% Hornaday e 100%. o 80% aí, no, 95% é o Ron Horner que veio, trabalhou, deixou tudo certo aí para a equipe aí. 95% foi a mão dele, do Ron Horner. Cara, eu acho que é o seguinte. Eu acho que foi o seguinte. Ron Hornaday, óbvio, que deixou um trabalho na equipe, mas a junção com a Gallagher, vindo da Arca, acompanhou também. O Newbern, não, nada a ver. Não é um piloto que a saída dele vai levantar ou não a equipe. Isso aí, se fosse assim, a Turner na Nationwide agora, o Kiosny que é campeão já. Ai, meu, que mal Valeu. todo. Judiei agora, hein? É. O velho Hornaday é monstro, cara. Ó. Eu tô falando desde o começo da temporada. O Hornaday vai ser campeão, velho. Vocês estão marcando. Vocês acham que o Chase Elliott está no mesmo patamar do Larson ou é só o carro? Se sim, acho que ele só sobe para esse mid-cup. Tá ou não tá? Tá. Não. Sobe ou não sobe? Não. Não, não tá e não sobe. Cara, o Larson é melhor que o Elliott, só isso que eu vou falar. Não, não, nem tanto. Muito melhor. Mas não sobe que... milhões de vezes melhor. Chase Elliott, na hora que cair na renda, que vai ser o Case Keenum. Que ganha a corrida, tá, gente? Desculpa, mas o Case Keenum é ruim, mas o Chase Elliott vai ser o Case Keenum que ganha a corrida. Contando com uma possível subida do Chase Elliott para Sprint Cup e aquele velho feijão com arroz do Eagles Smith. O que a Junior pode fazer diferente em 2015? Na Nationwide, isso. Posso encurtar para você, Léo? Pode. Chase Elliott não vai subir, então a pergunta não existe mais. É, então, é isso que eu tô imaginando. Não... Fazer um cenário aqui. Não. É difícil, viu, rapaz? O Chase Elliott não vai subir. Vai subir. Pra mim, continua tudo a mesma coisa. Igual. Igual. E o Regan Smith é um... é o cara. O Chase Elliott e o Regan Smith. Fica tudo igual. Tranquilo. E o terceiro carro coringa aí. É. Com relação a Turner na Nationwide. Nossa, um ano de subir. Mas se chegarmos à conclusão que ela só consegue fazer um carro muito bom no final de semana, concordam que fomos muito críticos no desempenho do sorveteiro? Me incluo nessa, porque apesar de fã, no ano passado, depois de Chicago, comecei a descer além. Lembrando que era o terceiro carro e uma nova operação, que essa na época tinha 9 top 15 e 2 top 10. E aí? Não era pra nós ter batido no Nelson igual nós bateu? Não. Lógico que era. Não tem nem que falar. Você vai deixar de bater no Krasnielski por causa do Nelsinho? Não, vou bater também. Se merecer apanhar, vai apanhar também. Eu vou falar só uma coisa. Simples e rápida. Krasnielski tem 2 títulos de NASCAR. O Nelsinho não tem nada. Então, o Nelsinho tinha que andar do lado do Krasnielski para ver o que vira. Não, sim, quando ele iria ganhar o seu primeiro título com tudo pra ganhar, ele entrou naquela embarcada lá e se fudeu na Nationwide. Cara, bicho, Krasniewski tem 18 anos. 18. 18 anos de idade. Rapaz, ele é campeão da KN East e da KN West. Tem pole em Daytona. Tem o mesmo número de top 5 que o Nelson. De top 10 que você tá falando aqui, ó. Antes. Então. Desculpa, desculpa. Se for o carro, o Dylan tá melhor que o Nelson, tá? É, porque foi isso mesmo, o Dylan tá melhor. Até porque o Dylan não tem nem experiência de truque, o Nelson tinha 2 anos de truque. Põe o Dylan nas truques lá, o Dylan chuta o cu de todo mundo lá. Então, você tá enganado. Sinceramente, você tá... você tá queimando a faixa. Tá querendo comparar o Nelson com o Dylan. Porque nem dá pra comparar. Compara o Nelson com outra pessoa. Com outro piloto, de outra equipe, talvez. Você tá apegado com o Turner. Entendeu? Você tá enganado nisso aí, Anderson. Tá enganado, tá enganado. Essa comparação sua é mal feita e eu tô tentando te avisar. Tem vários podcasts que é mal feita essa sua comparação. Não tem que comparar o Nelsinho com o Dylan. Tem que comparar o Nelsinho com outros caras. Entendeu? O Nelsinho era muito mais experiente quando entrou na Nationwide. Tinha muito mais bagagem. Entendeu? Correu pela equipe de Kevin Harvick na Truck. Só por exemplo. Na Turner, então. Porra, foi fantástico. O Dylan é um bebê, velho. Se eu der um tapa na cara do Dylan hoje, ele vai chorar lá no Howler. Então, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, antes. Para com isso, antes. Muda de foco. O Nelson agora é piloto de Sprint Cup. Sprint Cup. Tá correndo 77 do Humphrey lá. Vai brigar lá com Tony Stewart. Fala pro Nelson. Não. Chega pra lá no Tony Stewart. Não esquece o caso nessa, tá? Você tá querendo bater em morto, velho. Tá querendo bater em morto. É igual eu querer comparar o Palmeiras. Eu sou palmeirense, o Léo também, né? Igual agora. Ah, o Palmeiras ganha do Havaí e tá, tal. Antigamente eu ganhava do... Rapaz, não batia no Boca Juniors em casa, né? Dava na cara de time argentino. Hoje nós não bate ninguém. Então você tá enganado. Nelsinho... Comparar com o Dilo? Para antes. Já deu, tá, antes? Tô cansado disso aí. Não vou responder mais. Não, e tá. O Dilo vai ficar no 42 ou no 31 e vai meter o pau em todo mundo. Pronto. Eu respondi a sexta pergunta. A sétima. Já tá entendendo. O que vai acontecer com o número 54 se a Monster subir para a campo? Vai morrer o time. Vai ficar o 20 e o 18, tá? O 20 do Darryl Wallace e o 18 revezando os pilotos da Cup, talvez o Eric Jones e mais alguns, tá? Você acha que é o mesmo, Léo? Léo? Acho que é, o Léo concorda. Sprint Cup. Esse ano estou vendo o Jeff Gordon muito melhor em regularidade que anos anteriores. Acho que ele pode levar esse ano ou vai dar zica no Chase? Pode levar esse ano. Ah, sim, eu acho que não. Vou voltar, Léo, que você não respondeu. O que vai acontecer com o Nationwide, tá? O que vai acontecer com o 54 se a Munster subir para a Cup, que é o patrocinador da Buxim? Você tava cochilando nessa hora. Tô morrendo de sono já. Já tava perguntando do Gordon ainda, né? Não, essa você respondeu. Essa é Nationwide, eu voltei. Tá. Se o número 54 da Joe Gibbs, Léo, vai viver. Nossa, tá na sétima ainda, tô na oitava. É na sétima, eu vou. Não, então, a Monster, se a Monster subir pra Sprint Cup, eu falei que fica o 20, tá deixando com o Buba, e o 18 vai ser rachado entre Kenseth, Buxim e Jones. Mas esse carro 54 aí, ele tá com uma força grande esse carro aí, mas assim, seu carro é forte porque tem um patrocínio, né? Então esse carro vai acabar sendo, se realmente a Monster subir, esse carro vai acabar sendo, digamos que vai ser, subir esse carro aí, vai acabar sumir esse carro aí, vai sumir ele. Vamos lá, Léo, vou prometo que vou ser rápido. Mais rápido mesmo, pra você não dormir, meu amigo. Você já cochilou aí no meio do podcast. Então, vamos lá. Watkins Glen, na Sprint Cup, rapidão. De diferente. Marcos Ambrosi, Logano, Keselowski, Paul Menard. Caio Busch vai correr. Caio Busch vai 54. Beleza. Quem ganha? Rápido. Quem vai ganhar é o Beto Keselowski. Crash Keselowski. Então tá, eu acho. A Penske vai fazer igual no passado. 1-2. Dylan Krasniowski vai ganhar. Ele esmaga em mim. Ele é bom mesmo. Rapaz do céu. Se ele não ganhar, ele é top 5 tranquilo. Se o carro não quebrar, igual quebrou lá em Road America. É, veremos. É, mas o carro da Penske pode quebrar também. Mano. Sprint Cup. Novidade, novidade, novidade. Aquele que eu quero citar o nome pra você. Boris Sete. 32. Não, não, não. Alex Kennedy, no 33. Alex Kennedy. E tem um outro. 33 e Boris Sete no 32. Ah, tem um cara que vai aparecer. Parece que é um carro 77. Ah, tá. A sua estreia, né? Nelson Piquet Jr. Nelson Piquet Jr. No número 77. O número 77, meu amigo, é de Nelson Piquet Jr. No Ford do Randy Rountree. E agora, Léo, tremei ou não tremei? Eis a questão. Ah, não vou tremer não, que vai fazer uma corrida bem... Chorei ou não chorei? Bem aquém essa corrida dele aí, vai ser corrida de top 30 aí, top 25. Então, opa, eu tava achando que podia ser top 40. Ai. Mas tem, pode ser também, porque esse carro aí não faz nada, só então, o melhor lugar dele é 36º. Só pra alertar, esse carro aí... Tentou largar de 19 e largou 4 corridas, tá, gente? Então, não fiquem empolgados. Mas eu não sei o que a Works programou com o Nelsinho. Às vezes comprou um chassi lá do Ambrose do ano passado, né? E ajeitou a falcatrua, então... Mas, é isso aí. Quem ganha, então, Léo? Pô, essa corrida aqui, pra mim, quem vai ser o vencedor aí? Vai ser o... É difícil hoje esse ano, hein? Mas eu vou postar no Kyle Busch. Kyle Busch vai ganhar. Kyle Busch não. Vou ser meio radical aqui. Quem vai ganhar vai ser o AJ Allmendinger. AJ Allmendinger, eu também achei que dava, hein? É, peraí, moçada, só tô buscando aqui, parece que tem duas perguntas aqui no nosso grande novo grupo e aliado Loucos por NASCAR. Só parece que chegou aqui, aí chegou as aulas aqui. Ahô! Pergunta do João Heck. Com as 3 vitórias do Dale Jr. na temporada regular, quais são as chances dele e até onde chega no Chase? As chances dele são grandes. Ele chega até Roma para fazer a última corrida como um dos contenders ao título. Campeão. Respondi, tá, João? Campeão. Ah, do Ricardo Figueroa. Nosso patrão da Loucos por NASCAR. Na Indy, a última corrida do ano vai valer pontos dobrados. Isso não funcionaria na NASCAR? Não adicionaria aquela importância para a corrida de Roma que a categoria tanto quer? Mas, Ricardo, já adicionaram a importância. Se você não vence em Roma, você não é campeão, hein? Não fiz nem de ponto dobrado. É posição. Na última corrida, esquece exatamente, ponto. Exatamente, hein? Por que ponto dobrado? Ponto dobrado, você quer. Se você chegar na frente, você é campeão, hein? Ricardo, não adianta. Chegou em Miami, chegou na frente, é campeão. Chegou disputando o título. Chegou os 40. Chegou 4. Chega 4, né? Disputando o título. Chegou 36º, 35º, 34º, 33º. É o campeão, foda-se. Não importa. Não importa. Não importa. Então, não tem ponto dobrado. Pra quê? Ué, é doido? Precisa. Ah, agradecendo aí quem tava ouvindo. Hoje foi um programa meio insano. Faltando o Hélio Lima, eu voltando, o Leonardo morrendo de sono. Mas estamos aí. Essa é a nossa 49ª edição. Tava achando que era 50ª. É a 49ª edição. Nós completaremos o número 50 na próxima semana. E voltamos aí comentando o que aconteceu lá em Watkins Glen e os previews para a próxima etapa. Então, um abraço. Até mais. Até mais. Abraço, Pedrão. Até mais. E pedir Voltamos. desculpa ao pessoal também, pedir desculpa ao pessoal de semana passada, que eu não vi as perguntas, pessoal, desculpa. Não, mas estão respondidas. E voltamos semana que vem.